Yeah, dipping dangers. MBG. Push it, ball, push it, push it. Now toma. Push it, ball, push it, push it, ball. Essa aqui é pra aqueles que dizem que independente não faz rap. Não toma. Push it, ball, push it, push it, ball. Push, push, ball, push, push, push, push, push, nada, nada disso, nada, nada disso, é assim, nada disso, nada, aonde eu fila, o crime cresce, quem sabe mais padece, rotina te entristece, o domínio da pedra peste, desce no morro, corre no beco, branco, preto na rua é suspeito, esse lugar todo respeito, nego é pouco, rolou demais, vendeu demais, aqui leva pipoco, quem é macaco? O velho tá ligado no que digo. Graças aos meus pais, aos 28 sobrevivo. Lá Jardim, bandeira preta, zona de peri. Falão, cantamos, drogando leão, casulo de bandido. Não adianta ter amigo, nem ser conhecido. Se tá perdido na madruga, tá sujeito que é o bruxo. Push, ball, push, push, ball. Push, push, ball, push, push, ball. Nada, nada disso, nada, nada disso, nada. Nada disso, nada disso. Push, ball, push, push, ball. Push, push, ball, push, push, ball. Nada, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Yeah. Na VJ eu pequeno brincava na escola. Yeah. Meu passatempo predileto não era jogar bola. Yeah. Desde PA eu aprendi a respeitar as leis. Não escutei, não vi o que houve, eu não sei. A palavra vale prata e o silêncio ouro. Yeah. Só que os caras não pagam em prata, pagam em estouro. Yeah. Eu não sou bobo, jogo o jogo direito. Apenas me adianto mantendo sempre o respeito. Porém eu faço o que digo, não digo o que faço. Só fico longe do crime, não ponho meu pé no laço. O inimigo fica rindo da minha cara. Eu dou só um passe falso, ele vem e me puxa. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Nada, nada disso, nada, nada disso, nada, nada disso, nada, nada disso. Push, ball, push, push, ball, push, push, ball, push, push, ball. Nada, nada disso, nada, nada disso, nada, nada disso, nada, nada disso. Ou o caminho do rap, ou o caminho do crime. Tá tudo exposto na tua frente como se fosse filme. Filme triste, ou filme de ação. São várias trilhas pra você, irmão, achar o que é bom. A malandragem da vida não é o exemplo da esquina. Não que não seja ladrão, chega chegando e respeita. Respeito cego, sábio, neguinho mal arrumado. Ou aquele mendigo jogado na Osvaldo. Todas as pessoas têm algo pra te oferecer. Basta só você querer de alguém aprender. São vários tipos de fita que divide a gente. Religiões, dinheiros, opiniões diferentes. Push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push,